158, autorizado a aliar e mantém 510. Alinha e mantenha 10 a 3858. 1973, contact the Recife Center on frequency 128.35, backup 125.1. Roger, Recife Center 128.35, Canave 125.1. Thank you, have a good night. 1973. Good night. Juno 48 Azul, solo 50, libera direita, solo Salvador, no 219. Obrigado. 3858, ao alinhar autorizado a decolagem, vento 110 graus, meia dúzia nós. Estimativo, líder de colagem da 10, da 3858. Olimpo 08, autorizado a abandonar o farol de Itapó e seguir para a final da pista 10. Reporte final da 10. Abandona Itapó, prossegue para a final da pista 10, combate pela direita. Então, 01 no Pate 1. Alfa, Juliette, posição 01 no Pate 1. Alfa, Pate 1. De 858, decolou 52, controle no 208. 208, obrigado, boa noite. Olha, muito boa noite, tá? 3858. 3858, contato radar na decolagem, supervisor sai da Momo para o nível de voo 370. Momo, 370, 3858. Alguma possibilidade de voar para a esquerda, senhores? 3858, autorizado voar cópia. Código, 3858. Boa noite, 2782, oceano de identificação, voa na proa de Itap para a chegada a mar e reporte quando pronto para descer. 3858, controle. Prossiga. 3858, copiou autorizada por de Cogbo. Cogbo. Tá, 3858, muito grato, senhorita. Vai para final pela direita. Para a pista 10, toque arremete, Olímpico 08. Olímpico 08, autorizado, toque arremetida, vento 10 graus, 7 nós. Olímpico toque arremetida, trem baixo checado, Olímpico 08. T782, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. 3305, aciona a identificação, voando Babog para interceptar a chegada a Mares, desça via para o nível de voo 060, o ajuste é 0014, em redução para 2509. Já está reduzido 250, Babog Mares, vai ter 060. América 230, clear to gate 10. Gate 10, American para gerar base, Lito 08. Para gerar base, Lito 08, para gerar base, Lito 1-1-0, grau 79. Gerar base, é porta nacional, sem chegar, 08. Alguma possibilidade de liberar a restrição de velocidade, tá? 2782, cancelada as restrições de velocidade, autorizando a Serra Vitor 366, descida para 4.000 pés. Cancelada as restrições de velocidade na Toro 366, 4.000 pés, 2782. Torre Olympus 08, de base para final, trem baixo, chegado, toque arremete. Já toque arremetido, vento 110 graus, 619. Toque arremetido na pistola 0, Olympus 08, poderia condenar com a PP o MDB Zulu na próxima? Gente, vou condenar contra ele. 363-10, acionando identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari. Desça via para o nível de voo 070, ajuste 1094. Link 08, toque arremetente ao 01, suba para 2 mil pés, com proa norte e aguarde transferência. Vindo para 2 mil, com proa norte, aguardando transferência ao Olympus 08. No 096, autorizado Fortaleza, nível 370, decola no 0, curva esquerda. Saída Momo, Frutívia, após o 19, após Bangu, Abuco, prossegue conforme rota. Controle, 1208, aciona 5424, transponda. Estimativo, então autorizado, nível 370, decolando 10, curva esquerda, Momo, Forte, Frutívia. Após o 19, Bangu, Abuco, 208, controle, 5424, transponda. 096, procedimento parece um pronto por estreia de funcionamento. Reportarão. Nave, descida para 2.500 pés, reporte com estabilidade. Estrada, final do chinês terminado, 2.500 pés. Funciona agora o controle no 208. Controle no 208, Olimpo 08. Controle, mais uma vez, é o Olimpo 08, 2 mil pés, para o norte. Olimpo 08, mantenha para o norte, 2 mil pés, aguardando a vetoração. Sim, para o norte, 2 mil pés, aguardando vetores, 08. Curve à esquerda na proa 300, seu limite é norte nesta proa por 15 milhas. 300, limite é voar nesta proa por 15 milhas. Eclipse 08, curva esquerda na proa 260, seu limite é voar nesta proa por 10 milhas. Esquerda 260, limite voar nesta proa por 10 3305, reduz a velocidade 2009. 00, irmão. Estabilizado visual Corolla 2782. 2782, completo final do procedimento RNAV e chame a torre na frequência 198, decimal 95. 198, decimal 95, 782. .3305, após o TAP, voo Serra Vitor 368, em destino para 4 mil pés, o ajuste no 04. Após o TAP, vai voar o Serra Vitor 368, destino a 4 mil, com 1014, 305. Tá, Roger, down, Roger, 230, Spark Day 10, you have a good evening. Roger. .08, curva esquerda na proa 230. Esquerda 230, lento 08. Olimpo 08, 10 milhas noroeste de Salvador, próxima navegação com proa de Duna, autorizado final do procedimento MDB Zulu, reporte contabilizado. Reporte de navegação, proa de Duna, autorizado final MDB Zulu, reporte contabilizado, Olimpo 08. .305, autorizado final do procedimento da RINAVE na proa de Travito 368, reduz a velocidade para 1809, reporte com estabilidade. Salvador, boa, tem 3895, informação Quebec para Guarulhos, pronto, quase. 3895, 38 no 5, autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista no 0, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Via Upes 1 no 0, Taubaté. Controle, 1308, Serena 5438, transponder. O serviço 366. Olímpico 08, completo final do procedimento MDB Zulu, chame a torre em 1-8 decimal 95. São 3305, desça para 2500 pés, rapote com a vista avisada. 3305, estabilizado, já tem um campo à vista, 3305. Enche 3305, aguarde transferência de comunicação. Enche, aguarde transferência. 1895, ajuste no 0, 14. 41, Índia, posição 28. 2, Solos 11, libera direita, Solo Salvador 1219. Direita 1219, 27, 82, 1. Boa noite. Olímpico 0800, continue a aproximação, só confirmando, segue para a toque remetida. Afirmativo. Ciente. 08, autorizado, toque arremetida, vento 100 graus, 609. Livre, toque arremetido, Olímpico 08. Dois, prossegue Alfa, Kilo, passe 3, posição 4, Lima. Alfa, Kilo, passe 3, 4, Lima, 273, boa noite. Salvador, boa noite, eu vou 2175 no box 3, ciência da informação Quebec, autorização São Paulo Guarulhos. 2175, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no 0, curva direita, saída da El Leda Motiva, via Ampezulu no 0, Taubaté. Controle, 1208, aciona 5437, transponder. Autorizado Guarulhos, 360, pista no 0, com curva direita, Daniel Leda Mótima, Pesivô no 0, Taubaté. 1208, controle 5437, transponder, gol 2175. 2175, conta de mais correção, pronto, pushback, funamento. Camarada, obrigado. São 3305, complete final do procedimento, Arnaldo, chame torre em 118, decimal 9. 1895, chama torre, 3305. 6390, autorizado final do procedimento, Arnaldo, indefinida para 2500 pés, reporte com a estabilidade. Autorizado, já está estabilizado, procedimento, Arnaldo, 3310. Arremeteu ao 1-4, curva esquerda para a perna do vento. Reporte para girar base. Esquerda, perna do vento, reportará para girar base, 08. Ponte espera próximo, 096. Ponte a ponte espera no 096. Autorizado pista no 0, vento 100 graus, 629. Pouso autorizado pista no 0, 3305. Usa velocidade para 1709, só com traço do 2 com grau, pediu no 309 em redução. É Gente, aguarde para a transferência de comunicações do Ocean Air 6310. Salvador, eu vou 21753 para o posto de estacionamento. Autorizado, são plantados. Na R6310, completo de final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 198.195. Boa noite. Espera pela direita, reporta reingressando a perna do vento. O Olympus 08 informa que o próximo é pouso final. Autorizado Campinas, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upezulu no zero, Pubave, Upezulu no meia, Cosmo, Confim, e prossegue conforme rota. Controle, 1208, aciona 5443 transponder. Número 271, no coitado de mestre correto, um pronto pushback, funamento. Chegada é a bom, verificou, pode confirmar o resto da informação? O 4235, essa via chegada bomb para o nível de voo 050, ajuste no 014. Para o nível 050, ajuste 4235, chegada bomb. Salvador, 3305, prossegue Alfa Juliette, posição 05, parte 1. Alfa Juliette, 05, parte 1, sim. Ataque, voo 2175, 182, CAB, 410, Oceano Confim. Poderia confirmar o alternado? Confim. Autorizado o táxi, Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste no 014. 114, e ó, ponto 295. Obrigado, uma ótima noite. 2175. Bom voo. Olimpo 08, autorizado girar base, reposta final da pista no 0. Gira base, reposta final do ano 0, para checar 08. Jeremia 310, solo 20, libera direito, solo Salvador 1219. De base para final com o trem checado, pouso final, Olimpo 08. Olimpo 08, aguardando apenas a pista livre. Gente, aguarda a pista livre, 08. Nove ali mantém pista no zero. Ali mantém, voo no 09. Solos 23, libera direita, taxi via Alfa, reposte na Delta para cruzamento para o pátio militar. Informe pista livre. Ingressa a Juliette, posição 03. Gente, voo no 096, autorizado decolagem em pista 10, vento 10 graus, meia do dia. Licença, 1-0-9. Salvador, boa noite, 1-2-1-7-5, pode estar pronto. 2-1-7-5, qual a rolagem do tráfego da companhia ali, mantém? Qual a companhia ali, manter 1-0-2-1-7-5. Adoro TAM, 3895, puxa acionado. Já te aprontaste? Chamará. De Serra Mix 367, em descida para 4 mil pés, autorizado sinal do 3 mil Bernardo, reporte 4 estabilizado. Obrigado. autorizado para o de Serra Vita 367, descendo para 4 mil pés. E autorizado procedimento R9, reportará estabilizado 4235. Oi, boa noite, o Gol 1096, decolamos, sua escuta. Gol 1096, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Perfil Momo 370, Gol 1096. Autorizado de decolagem, pistão no zero, vento 1096, voando para o de Cogbo. Pro de Cogbo, Gol 1096. Olimpo 08, autorizado cruzamento da pista no zero, até o pátio militar, ao estacionar, sem coxa livre. Tchau, boa noite. O 2175 decola 28, controle no 208, bom voo. 208, uma ótima noite, 2175. Autorizada a descida para 2.500 pés, repassar estabilizado. 2.500 a descida, o azul 47 repassará estabilizado. Já 38195, tem 174 a bordo, alterna Galeão, com 4 horas, para o táxi. 38195, autorizado táxi, táxi 1, táxi Índia, ponto 0 no 0, torre 1895, ajuste altímetro no 015. E a Índia, no 095, centro de 1895, na posição 3895. Estabilizado aí na Azul 4235. Azul 4235, complete final do procedimento da RINAV, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, Azul 4235. Voo 1096, autorizada pro de Abuco, suba e mantenha nível de voo 350. Pro de Abuco, 350, voo 096. 4235, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 5 nós. Autorizado, pouso no zero, pro Azul 4235. Afirmo 2271, autorizado se tiver funcionamento de mão prontado. Voo 2175, chame o centro Recife em 1-2835, alternando 251. 2835-251, 2175, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Do 4298, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ou ajuste no 014. 14, chegada Mari, desça para 050, 4298. Meia 313, aguarde de copa para o pai da Eula e da Mótima. É o 63110 para... Gente, o 6310, eu poderia confirmar se foi feito o André Leal, ficou com o plano vencido. Azul 4235, solo 35, libera a direita, solo Salvador 1219. Direita 219, Azul 4235. Tem, deixa eu chegar ao sistema, 23 e 20. Um cacaju. Lembrou direito hoje, 4235. 4235 autorizado, Alfa Juliet, posição 01. Alfa Juliet, posição 01, 4235. Autorizado, decolagem 03895. Autorizado o táxi via Índia, Panspero 10, torre 11895, ajuste na 015. No 5, decola 37, controle 1208. Controle 1208, tá 3138 nós temos para hoje. Autoriza o seu ITAP para o 4298? 4298 autorizado ITAP. Controle Salvador, boa noite. São 3815, passar 2 pro perto. São 3815, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Na subida da EL para o nível 340, são 3815. No 9271, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 110 graus 71. Só 3-2 no tempo, poderia voar, Leda? 3-8-1-5 autorizado, Leda. Certo, Leda, obrigado. Zero, estava voltando? Obrigado. Gente, foi chegado junto ao centro Recife e ninguém possui sua DLA para as 23h20. Entende. 40, controle no 208. 208, obrigado. Oi, estação de identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. Papo 298, autorizado para o Serra Vitor 366, descida para 4.000 pés, o ajuste no 095. Para 4.000, na flor do 366, com 1.014. Controle azul 9271. Azul 9271, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. Na saída da EL 360, 9271. Salvador, boa noite, Azul 2774. Consiga. Azul 2774 para Porto Seguro, teremos a saída prevista, por favor. Autorizado RNAV, desce para 2500, reportará estabilizado, 4298 Azul. O Coral. Já é o Coral, tudo bem. São 3815, chame o centro Recife em 12835, alterna 1251. 12835251 para o Recife, 3285, boa noite. Boa noite, bom voo. Spanair 6313, acione a identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. Voo no 888, desça para 4.000 pés, voo Serra Bica 367, ajuste no 095. Voo 246, acione identificação, voo da Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 015. 060, voo 25, voo 1246. Estabilizado, azul, 4298. O 4298, completo final do procedimento, RNAV, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 895, ciente, boa. Boa noite. Torre, boa noite, azul 4298, estabilizado, aeronave da 10. Azul 4298, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1.0 graus, meia dúzia. 110 com meia dúzia, autorizado, pouso 4298. Voo no 888, autorizado o final do procedimento RNAV, reporte quando estabilizado, emissora para 2500. Para 2500, reportaria estabilizada no RNAV. 10, posso saber? Passão Romeu, passão do 210. Voo no 970, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, o ajuste no 09.